1, 2, 1, 2, 3, va. Ora nesse país é como ter a mãe na zona. Você sabe que ela não presta, ainda assim adora essa gatona. Não que eu tenha nada contra profissionais da cama. São os guinhos dessa dama, que você sabe como é que chama. Filha da puta, é tu filho da puta. Filha da puta, é tu filho da puta. É uma coisa muito feia, e é o que mais tem por aqui. Sendo nós da pátria, filhos, não tem. Na certa foi parar na mão de algum maldito gigolô. Filha da puta, é tudo filho da puta. Filha da puta, é tudo filho da puta. Puta, é tudo filho da puta.